down today. An agent crests the shadows of a nearby alleyway. Piles of broken bricks, signposts on the path. Every moment points toward the aftermath. Yeah. Sailors straggle back from their nights out on the town. Hopeless urchins from the city gather around. Spies from Imperial China wash in with the tide. Every battle heads to war. Surrender on both sides. And I am coming home to you with my own blood in my mouth. And I am coming home to you if it's the last. Up somewhere, and a dozen hawks descend. Every moment leads to toward its own sad end. Yeah. Ships loose from their moorings, capsize and then they're gone. Sailors with no captains. Shadows, and I head in her direction. All roads lead to war. The same blocked intersection. I am coming home to you with my own blood in my mouth. And I am coming home to you if it's the last. É o projeto de John Darnielle e os The Mountain Goats, naquele que já deve ser para aí o 14º ou 15º longa duração, de título Erratic Pride, mais um lançamento através da britânica 4AD. O tema é o inicial do disco, chama-se Sex Romer Part 1. Estão dadas as boas-tardes, a entrada em mais uma emissão de 2 horas aqui mesmo na Orelha Extra, neste seu regresso agora através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, onde iniciamos, e também na Rádio Castrense. Atenção que nesta última houve mudança de horário, passámos das 18 horas para as 21. Nas duas anteriores, na RUC, a Orelha Extra vai para o ar a partir do meio-dia e na rua a partir das 19 horas. Emissão com a condução de Fernando Cabrita. Boa tarde. Monday's cool, but Tuesday's slow. The sunshine falls everywhere I go. The dead streets and the sun. Walking in the tear of bark tonight. I'm walking in the tear of bark. cheer up of tonight. I'm walking in the cheer up of tonight. Somehow in this dream I'm getting tired. Before it seems to breathe. Seems to breathe. Do arranque da primeira parte de Orelha Extra com The Mountain Goats e também os londrinos de Clientele, uma das nossas bandas favoritas desde há uns anos a esta parte. É o mais recente lançamento e através do excelente selo discográfico espanhol de Madrid, Aquarela, um CD-EP que se intitula That Night, A Forest Grew. Ouvimos o tema inicial, Retiro Park, e vamos saltar para um outro, o terceiro no alinhamento, George Says, Yes Cost This Way In This World, The Clientele. His way in this world.

são norte-americanos de Portland e lançam agora aquele que é o seu álbum estreia de nome Static Thoughts na Dirt Nap, e de cada vez que deitamos a mão a um disco desta casa lembramos logo do fantástico longa duração estreia em 2003 dos Exploding Hearts de nome Guitar Romantic. Este, se não é tão bom, fica lá perto, são os The Strange com Static Thoughts. O tema foi Don't They Know. E de seguida, para mais música desse país de referência da África Ocidental, no que à produção musical de grande qualidade diz respeito, o Mali, claro, o novo Mali Cora para Isa Bagayogo. Sem, sem, não. É mais um belo disco para o maliniano Isa Bagayogo, chama-se Malicora e o tema escutado foi Poye. Não esquecer que as playlists destas emissões da Orelha Extra estão em www.orelhaextra.com. Por lá também o player, se quiserem ouvir as emissões e o download das mesmas através de MP3. Também, quando vai vendo algum vagar, por lá vão figurando algumas notícias do meio da música e também da rádio. É sempre estúpido fazer estas afirmações, mas aqui fica disco do ano. Se não é o disco do ano, será obviamente um deles. Começou por ser um projeto de Jonathan Mayberg e Will Sheff do Zuckerville River. Colaboração esta que se manteve em três discos, os primeiros, os dois seguintes, Paulo Santo e este Rook, já tem definitivamente Mayberg a conduzir a banda e sem a participação de Chef. Falamos do Shearwater, é o mais recente longa duração, intitula-se Rook. Ouvimos Rooks, Leviathan Bound e roda também por aqui Century Eyes, Shearwater. Shearwater do recente Rooks, ou melhor, Rook, ouvimos três temas, Rooks, Leviathan Bound e também Century Eyes, e já que falámos no Zuckerville River, num dueto de Jonathan Mayberg e Will Sheff, incluído no mais recente de Stand-ins, de nome Lost Coastlines, e aqui fica então. Hand it in, 'cause who said sailing is fine, leaving behind all the faces that I might replace if I tried on that long ride, looking deep inside, but I don't wanna look so deep inside, yeah. Sit down on the prow to wave by, there might not be another star. Further on the line, look out, look out at each town that glides by, and there's another crowd to drown in crying eyes, and see how that light you love now. Star is high and far in some other sky. maps he sent to us. Don't mention lost coastlines. When nothing we've actually seen has been mapped or outlined, we don't recognize the names upon these signs. Every night bugs rocking and rolling on waves wide and wide. Well, we have lost our way. Nobody's gonna say it outright. Go la la la la la la la la la la la la la la la la. Zuckerville River, de Jonathan Mayberg e Will Sheff, os dois em dueto neste Lost Coastlines, é o último trabalho de Stand-Ins. Anteriormente estivemos com o Shearwater, do último Rook. Orelha Extra no ar aos sábados na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e também na Rádio Castrense no Baixo Alentejo. to my life. I show you the sweetest things that make you feel fine. A primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Mais um volume, o 9º da série Total, da editora já histórica de Colônia, na Alemanha, Compact Records. Ouvimos de lá um dos seus fundadores, um dos fundadores da Compact Records, Jürgen Pape, com o tema Come Into My Life e com a participação vocal de Alison Degbe, Compact Total 9. Também o regresso do projeto de Daniel Stetch Omsi, sob a designação Rio en Medio. Mais um excelente trabalho para Daniel Stage Holmes e a.k.a. Rio en Medio. Chama-se Frontier. E por aqui na Orelha Extra soa este The Umbrella. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Chegou o mundo de minha aldeia. Construí uma casa para nós e tu caíste na ratoeira. Só para te ver, só para te ver. Fiz labirintos à volta da casa. Fiz buracos no chão e já fiz horror. Obrigado a correr, a enfrentar o seu terror. Só para te ver, só para te ver. Final da primeira das 2 horas de Orelha Extra, sábado à tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também a Rádio Castrense. Problemas com o som dos Capitão Fantasma, por aqui um pouco aos soluços, no disco comemorativo do 20º aniversário de uma das bandas portuguesas mais carismáticas e contando agora com um dos melhores músicos que este país já viu nascer, o guitarrista André Joaquim. Falamos dos Capitão Fantasma, como dissemos, o EP com 7 temas chama-se CF720 e contém um DVD com 3 vídeos e atuações da banda no Culto Bar em Cacilhas, na Music Box em Lisboa e também no Festival Ótimos Alive 2007 em Oeiras. Ouvimos 2 temas um pouco atribulados, A Ratoeira e também Mau Rapaz. São os finais da primeira hora de Orelha Extra a pertencerem ao projeto belga Zita Swoon, liderado por Stef Camille Carlens. É o álbum deste ano, 2008, Big Blueville. Everything is not the same. sing my song. Winter time is every tear. It won't do me no good if it lasts too long. Same as peace. Every now and then you get some war and disease. Mr. Johnny Cash is gonna sing this song. He's got a voice like a brave, but put your mind at ease. Every time is not the same as wrong. On asking the questions till you find our song. Pablo Picasso put the springtime on. You gotta shake your hips until the early morn. sempre dentro da segunda e última hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, no ar aos sábados na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e também na Rádio Castrense. Podem também escutar via o streaming destas rádios em rua.pt, ruc.pt e radiocastrense.net. À vossa disposição também o nosso blog, onde por lá estão as playlists destas duas horas, bem como o podcast orelhaextra.com. Começamos com Ben Shepherd, que está de volta com o seu projeto Uzi and Harry, através de novo da editora luxemburguesa Own Records, liderada pelo português Hélio Camacho. O disco chama-se Ed Worms e o tema rodado intitula-se Wolf Hex. Now look at this bag of groceries, think of these missing years. Babies in the ocean, and I can't go out in tears. The telephone is ringing, there's a package at the door. But I'll never know what's in them, I'm stuck to the killing floor. Stuck down, in the house of pride. Stuck down, in the house of pride. No matter how much you love me, or who is on my side, I'm still down in the house of pride. Now what about matching colors and great big diamond rings, bowls of murdered flowers and caged birds that sing? Where do you go from up here, and what comes after you win? Didn't we used to get something for it when we go riding into town from the house of pride? They came back to the house of pride. We were fat but not too fat, with plenty of cash to slide. Back then in the house of pride. You know it. California sun. Well, here comes a break in the rain. Well, it looks like one. Jeans, brush my teeth and check my hair, I know just what it means. A long day of moving off, and the good night moves on. Broken window panes, oh, whoa, I'm gone. Gone from the house of pride. I'm gonna be gone from the house of pride. There's someone in the driveway, and I'm going for a ride. Gone from the house of pride. Uma figura extraordinária de folk, country, rock, whatever, e que muito pouco reconhecimento tem tido. É verdade que o espaçamento entre cada lançamento de um seu disco também não tem ajudado, para além deste que por aqui temos, o novo de 2008, o anterior tinha sido editado em, imagine-se, 1984. A produção tem sido escassa numa carreira começada em 1972. O músico só editou até agora 5 álbuns, incluindo este novo. Carreira escassa em discos, mas proporcionalmente inversa em talento. Ladies and gentlemen, Mr. G.D. Salter. across her smile. The yoke of gold was on her, so she walked a crooked mile. But she only did what she was told. No helping hand to hold, no psychiatric folder yet on fire. For the journey down the Nile. In another land the angels sang, someone smiled that merry smile. Poverty was on ban, the empire was in style. So there they had their pride and joy. She said, let's just call him baby boy. God knows we need one right now with no guide. For the journey down the Nile. Blood that Jesus shed, tears fall from the prophet's head, eyes of Krishna painted red. Even the Buddha said, I might be gone a while. Don't forget to smile. On a journey down the Nile. There too, the race is truly on us now. What you gonna do? You can stand and fight with one hard face, miss the point and lose our place, clinging to this golden cup of style. On a journey down. Aqui para nós, este ano, 2008, vai ficar indiscutivelmente marcado pelo regresso de J.D. Souther. Ao fim de 24 anos, o novo álbum, If the World Was You. Ouvimos dois temas, House of Pride e Journey Down the Nile. What the hell is this place? mouth, see ya. Gang Gang Dance do novo Saint Daphne, Blue Nile, e também por aqui os Man Man de Rabbit Habits, Mr. Junk Stuffed. Para o último trabalho dos Man Man, distribuição cá na Europa pela Antai, chama-se Rabbit Habits, foi Mr. Junk Stuffed, e sábado passado tínhamos feito referência à boa quantidade de excelentes discos da Hydra Head que por aqui recebemos. Na altura rodámos os Harvey Milk, e para hoje é a vez dos Pyramids. O álbum é homónimo e o tema irá ser End Resolve. Pyramids nos estreia em nome próprio através da Hydrahead, o tema escutado End Resolve. Mais que reconhecíveis Stereo Lab, de Letitia Sadier e Tim Gain, cuja carreira começou em 1992. O último trabalho para este ano 2008, Chemical Chords, o tema foi Neon Beanbag. E também por aqui na Orelha Extra, a semana passada ficou apresentado o projeto do trompetista de São Paulo, Gui Mendonça, de nome Guisado. É o projeto brasileiro Guisado, cujo principal responsável é Gui Mendonça, mas acompanhá-lo estão Regis Damasceno na guitarra, Ryan Batista no baixo e também Kurumin na bateria. Ao que sabemos, este é o disco estreia cujo título é Punks. Ouvimos Maia, mas soa também Zonzo. We'll be right back.

Rádio final de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra, entre o meio-dia e as duas, na Rádio Universitária do Algarve, entre as 19 e as 21, e na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, agora em novo horário, entre as 21 e as 23 horas. Podcast disponível em orelhaextra.com. Para trás ficamos com o duo de Olivia B. Merilati e Dan Levy, são os The Do. O álbum estreia Mouthful. Escutámos On My Shoulders e saltamos ainda para Unisassi Laulelet The Do. Também com lugar sempre, sempre reservado por aqui, Miss Tiff Merritt. Sometimes my heart feels so empty and mean. É mais um belo de um disco na carreira da norte-americana Tift Merritt, agora radicada em França. É o último, chama-se Another Country. Ouvimos Tell Me Something True. E de regresso também Tom Jenkinson, que vocês possivelmente mais conhecem sob a designação Square Pusher. É o recente Just a Souvenir, Start Time 2. Mais 2 horas de Orelha Extra na Rua Rookie e também Rádio Castrense ao sábado com a condução de Fernando Cabrita. Sons para o novo Square Pusher, Just a Souvenir, Start Time 2. E vamos terminar também com o novo álbum de Barry Adamson, chama-se Back to the Cat, e vamos ficar com Straight Till Sunrise. Não se esqueçam que playlists e podcasts estão em www.orelhaextra.com. Por mim está tudo dito hoje. O regresso fica prometido para o próximo sábado. Até lá, fiquem bem, tchau. If I get high, all your assets are mine. What I say went all the way into a head like a dagger of misery, the mystery broken and dead.